O talento dos irmãos Ellison e Juninho Pop, no maior sucesso do Pará, Super Pop, o Águia de Fogo. Como vou te esquecer, se tudo me lembrar você, amor, oh. Tudo que a gente viveu, não sei se pra você valeu, pra mim foi bom. Deixar de falar com esse cara, que pra mim é um irmão, é um amigo, é uma pessoa que a gente nos acompanha há muitos e muitos anos, e desde o tempo do Acordo Som, que é da família, eu não quero nem falar sobre isso, mas e realmente é muito bom a gente poder receber, é uma das pessoas que é mais carismática do mundo das aparelhagens, eu tenho um grande carinho e respeito, não preciso nem falar, meu amigo Luiz Sayag, pra mim é um prazer você estar hoje curtindo com a gente, porque ninguém é de ferro, né mano, só vejo você pra lá, pra cá, norte, sul, leste, oeste, e hoje é dia de tomar uma no pop, né meu parceiro? Beleza, meu parceiro, Juninho. Bom demais estar junto com você e toda a família Pop hoje nessa segundona maravilhosa aqui no Caribe Show. E pra mim é uma satisfação poder estar junto com você. Sempre que a gente pode, tem aquela vaga na nossa agenda, a gente passa pra sempre dar aquele abraço especial nos nossos amigos, companheiros de trabalho, galera que tá sempre na batalha, na noite, na luta. E eu não poderia deixar de vir hoje aqui no Pop, porque eu tenho meus amigos considerados. Obrigado, meu parceiro Tom Mix. Vou estar no teu aniversário lá, viu? No teu aniversário, no meu setor, lá no Planeta Show. Galera do Barreiro, Sacramento, você vai ficar no meio da muvuca, meu irmão. Não tem esse papo, viu? É do jeito que a família gosta, como tu diz, né, Juninho? E a gente vai estar lá nesse aniversário, sem dúvida alguma. Eu, você, Mediazinho, Nandinho. Quem tá aí contigo? Quem tá aí contigo? A parte do meu ladinho tá meu parceiro, engenheiro Paulo Bahia. Do meu lado. Olha o que eu trouxe pra você aqui, Juninho. Atração nacional, Arlindo Cruz. Tá junto com a gente também. Venho curtir com você, toda a minha galera aqui, toda segunda... baixa a luz aí, pode deixar que eu me garanto aqui, vai. Quem mais, quem mais? Toda segunda-feira o Sayag tá agora lá na Locomotiva. Arlindo Cruz, tá aí, tá? Olha aqui o desgraçado aqui, ó. Alô, papai, eu sempre encontro ele bom lá no trem, lá no trem. Então, inclusive, viemos agora lá no trenzinho da Locomotiva, toda segunda-feira, o Sayag tá por lá, e de lá a gente vem pra cá, a gente faz aquele pai e bola, até porque DJ Sayag na Locomotiva e o cachê é aquela permuta, Juninho. Eu adoro. Tem que ter aquela permuta legal. Pô, mas fala o nome das mulheres também, meu. Sempre, sempre muito bem acompanhada de belas moças. E claro que sim, todos aqui. Juninho, parabéns pelo excelente trabalho que sempre o Pop vem desenvolvendo aí à frente das nossas aparelhagens, da nossa cultura. Parabéns aí, Maninho. Arrebenta, detona. aqui até seis da manhã. Tem o Pop! Deixa o Dico! Quem sabe faz ao vivo! Tá ali a sonhar, tá ali a sonhar, tá ali a sonhar, Nandinho, apoiou, por favor. Dali, dali, dali, dali, DJ Asayari. É o seu novo show, é o seu ultra show. É o seu novo show, é o seu ultra show. Dali, dali, dali, dali, DJ Asayari. Dali, dali, dali, dali, DJ Asayari. Tá pegando fogo, águia de fogo, meu irmão. Vamos a galera com os irmãos que manda ver. Paranjinho, cozinheiros aí do Roxy. Tá todo mundo aqui com a gente, vai. A Tecnomachine aí, é? E já tem aniversário agendado para a próxima segunda, hein? Aniversário da Super, essa é mil! Aquece, mulherada, aquece, aquece, aquece, aquece, aquece. Dá uma tremidinha aí nesse quadril, vai! Vai aquecendo! Duas paixões. Oi, oi. Me dividem. Um é por dinheiro, outro é por outro. Nandinho, por favor, Nandinho. O que fazer se tenho que escolher? Aí, morta. Está tão difícil esconder. Meu parceiro Salatiel, ele e o Diego, a Tedessa também e a Carol. O Rob da cabanagem, o Rob. E o Serginho tá aí também. Bora pegar pesado mais marcante, bora pegar pesado mais marcante, bora pegar pesado mais marcante. Que a galera dá valor, que a galera dá valor, que a galera dá valor. Maico no grau, japonês do uísque. Não existe fronteira. É a galera do uísque. Pra me segurar. E a equipe grau. Não existe barreira que eu não possa atravessar. Não existe nada, somente Deus. Pra nos separar, a gente se ama. Na cama ou na lama, eu respiro você em qualquer lugar. Pois eu quero que desconte, né? Eu sou maluca, maluca por você. Eu sou maluca, maluca por você. Acabei de crer. Eu sou maluca, bora maluca! Maluca por você. Eu sou maluca, maluca por você. Acabei de crer. Vai! Alô, meu parceiro Rafael Vesgo! Equipe técnica do Polo! Olha o chicletinho! Sarirom, sarari, sarari, sarari, sarari. Super Pop. Eu vou dançando meu chiclete pra não perceber. Eu tô cansada desse papo. Live. Eu ligo o banho assim na boca pra não estressar. Eu vou zoando na balada, te faço sei lá. Yeah, yeah, don't let you pick it on. Te quero quando eu quero, fica aqui, vê se não some. Yeah, yeah, don't let you pick it on. Que eu uso, jogo fora só pra tapiar a fome. Yeah, yeah, don't let you pick it on. Misael e Santos também. Alô, Misael, Lucy Santos. A mulherada em peso! Next level visual shit, I got that boom boom boom, how to be back boom boom boom. I like that boom boom pow, them chickens jacking my style. They try to copy my swagger, I'm on that next shit now. I'm so 2008, you stole 2000 and late. I got that boom boom boom, that future boom boom boom. Let me get in that boom boom boom, gotta get that boom boom boom. Gotta get that boom boom boom, gotta get that boom boom boom. Gotta get that boom boom boom, that boom boom boom, that boom boom boom. Brasil! That super solid boom, y'all hear that spaceship zoom. When I step inside the room, them girls don't hate shit. Y'all still got super hate shit. A Patricinha da CN! I'm on that Bibi perigosa! Alô, Bibi! Alô, Bibi! Rebeca Oliveira também! Fala aí, Bibi, tem um bebê! Alô, bebê! Bebê! Você tá, minha gata? Tô no pop e vou fazer o S com DJ Alisson. Juninho do Brandinho. No Águia vou dançar, no Águia você vai curtir os melhores sucessos. Perdi aquele que entra no segundo tempo só pra... a multidão pra sobrevoar no ar. Só pra detonar mesmo. Olha o meu parceiro, o Motor na Rua. Fala, Motor na Rua. Japonês do uísque. Fala aí, japonês. Olha o nosso japonês azul, meu irmão. Banda LD, DJs Léo e David. David, David, David. Oi, oi. Representante Renan, o time tá formado. Ao Vale Night hoje. Chumou! Deixa eu mandar um grande abraço aqui, com carinho ao vivo, ao meu amigo particular, o grandalhão Ieca, vice-prefeito do Acará. Esse cara aqui tem uma história muito bonita no nosso meio de aparelhagem e no meio do povão. Alô, Ieca, beijo no seu coração e todos os acaraenses, um abraço do Juninho. Alô, Cazu, alô, Cazu, alô, Cazu. Pode parar, meu irmão! Bora, Elton, da explosão! Bora, Serginho! Bora, Natasha! Agora, morta, toma uma escuta! Quando te conheci, logo me apaixonei. Não consegui conter meu coração aos impulsos dessa. Meu parceiro japonês, uísque. Alô, japonês! Não consigo te esquecer. Quase que eu passo batido. Prazer, meu amor, sou você. Bora, japonês! Se tem o japonês, tem o francês também. Meu amor, me diga onde está. Bora, doutor Grayson! aniversário desse cara aqui, ó. Que é a minha citação. E detalhe muito grande, próximo domingo tem rock privado, tem Domix, tem Juninho. Aí depois a gente vai pra Castanhal. Alô, que é a minha citação. Parabéns, ele veio comemorar aqui no Caribe com o Pop Live. Tamo junto, né, Juninho? Parabéns, mano. Live. O amor escolheu meu coração pra viver uma linda paixão. Não pensei existir algo tão forte assim que tomou conta de mim. O amor me levou onde nunca pensei que pudesse chegar. Amigo, o Mailo Colares tá aqui comigo lá do Búfalo, ele que trouxe a garota Pop Live 2018. Samara Ferraz tá aí com a gente. Alô, Samarinha! Nosso motora Bezerra por ali. E a nossa garota Verão Pop, a Samara. Samara, um abraço pra você. Obrigado, viu? E olha, dia 30 agora vai rolar o Pop na Ilha. É o Pop na Ilha Bela. Aí do outro lado, tá aí no telão. Pop na Ilha. Na Ilha Bela. Aí no Combu. Vai ser um domingão, um domingo todo de festa. E essa vai ser sucesso total, viu, galera? E ela vai estar lá, desfilando, Samara Ferraz, como você nunca viu. Mas parece que eu tô vendo o Mortadela vai largar tudo pra olhar esse desfile, mano. Doutor Creyson! Tá louco, tá doido, meu doutor! Paulo Bahia! O empresário Renan! Arlindo Cruz! DJ Açaiaga! O ritmo esse aqui. Pra novinha da favela, o ritmo esse aqui. O ritmo esse aqui. Escolheu o Pop, viu? Pra me amas, amas, amas. Ei! Se tu ainda me amas. Bora! Eu só te peço, só mais uma chance. Sexta-feira, o Bob, Vila dos Cabanos, a noite das patroas, viu? Só mais uma chance. Macarena, só te peço. Sábado tem Bob Live em Capanema, Capanema. Só mais uma chance. Vamos romper fronteiras, doutor Gleison. E domingo em Castanhal. E vai ser assim. Vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. E a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando. E a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando. Aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, tando, tando, tando. Meu parceirão Léo da Superângula, Léo, deixa eu pegar daqui nesse ângulo que fica bacana. Aí, Léo da Superângula, ao vivo e online, no som que ele gosta, no som que ele dá valor. Live, live, live. Você partiu meu coração, e se pra todos não quero mais, não servia pra você, e de mão dadas não ia andar. Agora veja só, o jogo virou, como esse mundo gira. Meu amigo Serginho cambista tá aí? Não contou que pudesse mudar. Obrigado, Serginho. Viria me amar. Acho graça porque não restou. Meu amigo Chifre também. Alô, Chifre! Agora vejam só, o jogo virou. Como esse mundo gira, como isso não contou. E agora? Agora vai sofrer. Joia, prepara que sábado em Capanema tem você, tem o nosso empresário Pedro Lopes também. Bota aí no telão de vocês, escreve, escreve no telão do celular, bora ver. Um, dois, quem curte o pop, curte essa. Pressão pra todo lado. Porque você vai ser minha mulher. Antes nada, agora é diferente. Tudo mudou. Bicho, quero ver segunda-feira aqui. O Pop e teu pai também. E o cara do Brau, meu irmão. Olha aí ele no telão do palco aí, ó. Se diz bem, ele tava no Falsão ontem. Mas vou ter. Me apresentar a tua mãe. Sei que ela vai te falar. Esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casar. Eu vou me apresentar ao teu pai. Ele também vai falar. Esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casar. E um beijinho. Ele é certinho pra casar. Pois é, galera. Passando o convite, dia 30 agora, dia 30 agora, Pop Live na Ilha, Pop na Ilha, vai ser um showzão lá na Ilha Bela, pela primeira vez o Pop Live na Ilha, e ela vai estar lá, ó, A gata que ganhou o concurso Garota Verão, Samara Ferraz, vai estar com a gente. Como você nunca viu, ela vai estar lá junto com o Pop Live. Começa cedo, começa 10 da manhã. É um dia todo aí de muita curtição, de muita festa. Dia 30 agora, final do mês, final dela. E eu espero você, Super Pop Samara Ferraz. Vai! Nossa Senhora! Eu falei, Marta, dela já tá na cola. Esse moleque é demais. Mais amiga pra afrontar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra... Segurança, segurança, né? Segurança. Pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bola GDK. O WM chama Loma. Cadê ele? Cadê ele? E minha sacação vai paralisa. É o Bola, o Éder. Vai paralisa. O Elton. Eu William. Paraliso. A Tânia. Os patrimônios. Nossa. Vai paralisa como não no chão. Vai para, vai para, vai para, para. Parece que eu tô vendo dia 30 o Bola. Para, para. Só de sunga, meu irmão. Pop na ilha, dia 30. Hello, você é bruta. Essa é brute, não é essa bruxa, não. É o Smith, Silova, e a gente é o Pique. Meu amigo Mauro Colares, o top market do Mandala Sua. Mandando um abraço pro LG, o top market do Pop, né, mano? Todo mundo junto e misturado. Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar. Eu tive que chamar, eu tive que chamar. Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar. Eu tive que chamar, eu tive que chamar. Chama, chama. Ei, oh, oh, ei, ei, oh, oh. E quebrando. Bora lindo, bora lindo. Você dá show. Fica só de olho passando pano, vai. Ei, oh, oh. E ela vai descendo, descendo, descendo, descendo, descendo. Olha o nosso engenheiro aí! Para, continua que o Jerry Smith gostou. Gostou, gostou, gostei, gostei. Já que tu gostou, então toma mais uma vez. Gostou, gostou, gostei, gostei. Já que tu gostou, então toma mais uma vez. Quer quebrado, então toma. Alô, Paulo Bahia! Toma, quer bolado, então toma. Alô, Dudu Gleison! Alô, Açaiague, você que puxa! Me apaixona, toma, calma. Dia 30 na Ilha Bela, mano, bora! Vai pintar de lancha lá. Quer quebrar, então toma, toma, toma. Quer rebolar, então toma, toma, toma. Toma, toma, Gerrinho, só não se apaixone. Jogador Tomás Oliveira, jogador do Clube do Remo. Tá aqui hoje com a gente, Tomás Oliveira, valeu. Ninguém é de ferro, né, mano? Curtiu o Pop numa boa. Valeu, Tomás! E arrebenta no Leão lá, meu irmão! Pai do ano, Alan SBU! Pegue comigo, bora, Alan! Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, Nando DK tá mandando. Morena jogando, loirinha jogando, vai. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do... Halloween despintado! Jogando. Tudo pronto pro meu aniversário, dia 6, maninho, tamo junto! Ganhou o troféu do ano. Fechado! Jogando, loirinha. Fala, GDK, você não pode faltar, meu patrimônio! Ganhou o troféu do ano, parabéns. Olha que tá aí, ó. Ganhou o troféu do ano. Meu compadre bebezinho do Pop, dando a volta por cima, assim eu gosto, mano! Tu ganhou o troféu do ano. Você sabe que aqui no Pop, quando você chega, tem moral. Leno do ano! Pra mim você é o número um. Pra mim você é. Juninho, para aí, deixa eu ajudar quem tá por ali. É o Diego da Pedreira. Olha ali, tá no escuro. Alô, Diego. Alô, Juninho GDS, papai. Olha, o Juninho chegou agora. Ele já pegou ali dois pacotes só pra começar, papai. Pra mim você é a número um. Já tem o Reynolds ali, ó. De quebra. Fala, Reynolds. Ele pediu essa aqui, ó. É que o povo se estressou porque a gente se juntou. Apenas se juntou, né, bebê? O camarote vai cair, meu amor, porque só apenas começou. Uai! Já lancei três hits, mas preste atenção. E agora se concentra e vai tremendo até o chão. Só por ali com a gente, também o Bial GDS, que é a minha citação ainda comemorando o seu aniversário. E aí, Léo, tamo junto, ao lado do LG, o top marketing do Brasil. Meu parceiro Vitor também. Vitor tá fechado com o Pop. Ele é mito. Deixa no escurinho. Deixa tudo no escurinho, por favor. Deixa tudo no escurinho, Eu quero ver como é que o camarote vai fazer agora. É morta! Sabe por quê? Vai começar a putaria! Libera! Senta, vai, que delícia, senta. Oi, senta. Bora, batadela, bora, rodadela, bora, rodadela, vai. A pretinha tá que tá. E a loria? Tá que tá. A doidinha pra. Doidinha pra. 5 da manhã. E quem tá de onda, tá curtindo, tá de boa. Alô, meu parceiro Edilson Assis. Alô, meu patrão, meu padrinho Rosenberg! Sim. Sabe como é que tá? Vai! Tá aqui. E o Bola Gente que é meu patrimônio aqui comigo! Agora eu sou solteiro e ninguém vai me segurar. Sai do chão! Vai! Joga a mão pra cima, todo mundo aí! Joga! E doido camarote! Agora! Joga a mão pro alto, joga a mão pro alto. Bora, Michael! Joga a mão pro alto, joga a mão pro alto. Cadê vocês? Minha maninha, a Tasha! Ela também! Meu maninho Serginho! O Juninho também tá aí com a gente! Alô, Juninho! Pressão, Douglas! Não é do automático, não! Vai! Não vou pra mim, não vim. Só quero escutar. Cadê o gritinho das virgens? Cadê o gritinho das virgens? Quem tem uma amiga virgem aí, dá um grito pra mim, vai! E agora eu quero ouvir. Cadê o gritinho das solteiras? Cadê o gritinho das virgens? Joga pra cima as mulheres solteiras aí, vem com a gente! Bora, Pam! Automaticamente. Bora, Beth! Quando ela escuta, já quer embasar, ela fica maluca. Bota a mão no joelho e vai tremer na bunda. Diego da Pedreira! Alô, Diego! Cadê o Kleber, pô? Ele não vem, né? dia 6, o aniversário do Tom. Essa é a pedida. Ela não precisa de play, porque já vivi no automático. Pensar que eu não sei. Bora ver. E eu acho isso fantástico. Eu já disse que amei. Automaticamente, quando ela escuta, já quer embasar, ela fica maluca. Quando ela escuta, já quer embasar, ela fica maluca. E segunda-feira ele vai estar aqui com a gente, vai estar aqui com a gente. Ontem ele tava no Faustão, foi uma hora. E segunda-feira ele vai balançar tudo aqui, porque a música do momento é essa aqui, ó. Assanhadinha, que só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral. Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui. Essas malandras, assanhadinha, que só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral. Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui. Pra novinha da favela, o ritmo é esse aqui. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai, vai, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Bora acelerando, bora acelerando. Vai, vai, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Aí, Juninho, no dia 6 de setembro, meteoro no telão, no Planeta Show, MC Man e Super Pop. E como é que vai ser, maninho? Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. E o Elipa, como é que ele tá? Cheio de piranha querendo me dar. E a Marconi, como é que ela tá? Cheio de piranha querendo me dar. E o Caribe, como é que ele tá? Cheio de piranha querendo me dar. Cheio de piranha, cheio de piranha, cheio de piranha querendo me dar. Cheio de piranha, cheio de piranha, cheio de piranha. Bora, meu engenheiro Paulo! Eu quero campo, eu não quero porra nenhuma. Eu só quero bunda, bunda, bunda, bunda, bunda. Eu só quero bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda. Eu só quero bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda. Eu só quero bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda. Bora aqui, maninho, DJ Ian Pancadão. Lá na Vila do Conde. Diego Caçador. Maicão. Moreninha, senta, senta, senta. E a Samara. Senta, senta, senta. O Juninho. Senta, senta. Eu tô de copão na mão. Vou tsarrar, vou tsarrar, vou tsarrar, vou tsarrar, vou tsarrar, vou tsarrar. É o Lã. É o Lã. É o Lã. Vou tsarrar, vou tsarrar. Bora, ladrão. Tão linda que esse rabetão. Tô chonadão, dão, dão. Esse é o cara que vai estar com a gente no aniversário do Tominho. MC Lan, um dos maiores funkeiros de São Paulo do momento. O cara é doido mesmo. Vai ser loucura. Só pra te ver dançar pelada. Eu vou fazer uma serenada. Bora, meu francês! Bora, Fabrício! Fabrício! E os metralhas de Barca Arena também aqui do lado. Bora, primo! Tá tudo pronto! Para isso, Mani Brasil! Imagine feio! É o Pique! É o verdadeiro furdus. Na festa do Nando DK é o verdadeiro furdus. Como é que tá aí essa Yag? Nossa, que absurdo. Nossa, que absurdo. Tá com... Bora, Renan, tá. Deixa o cara observar um pouquinho. Observa tudo, eu sei. Tudo Gleison, cadê o cara? Com rabeta, com força, com força, com tudo. Tá com a rabeta, com força, com força, com tudo. Que baile é esse que tá maior tumulto? É o Jay Smith Nando DK no susto. Nossa, que absurdo. Nossa, que... Olha o garoto Johnny, olha o garoto Johnny. Esquerdinha poderosa do poço. Da cor, da cor, da cor, da cor, da cor, da cor, da cor. força, com tudo. Taca rabeta com força, com força, com tudo. Taca rabeta com força, com tudo. Taca rabeta com força, com força, com tudo. Do Grus tá ali. Bora fazer assim, ó, que tá bacana, ó. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Um, dois, três, vai, vai, vai. Pimpolho é um cara bem legal. Pena que não pode ver mulher. A dança ele já pede pra baixar. Já pede pra baixar. Ela quer parar, ele não quer. Ela tá dançando e o pimpolho tá de olho. Cuidado, cuidado com a cabeça do pimpolho. Ela tá dançando e o pimpolho tá de olho. Hey! Cuidado com a cabeça do pimpolho. Ela tá dançando e o pimpolho tá de olho. O verso fura olho. Ela tá dançando e o pimpolho. Vamos até. Até o chão, até o chão, até o chão. Eu sou pimpolho, sou o rei da mulher, ela me mexe toda. Ai, e vê se para de me olhar. Abaixa, abaixa, abaixa, abaixa. Chão, chão, abaixa, abaixa. Que meu fôlego tá acabando, não consigo mais parar. Vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Fala, Renan. Doutor Cleison. Vai caindo, vai caindo. Açaiague. E agora pode levantar. No pagodinho assim, ó. Pimpolho é um cara bem legal. Pena que não pode ver mulher. Cada se ele já pede, você quer subir? Meu parceiro William. Fica à vontade. Meu compadre William. Para, ele é Tânia. Ela tá dançando, o Marcelinho tá de olho. Cuidado, se o meu filho fura olho. Ela tá dançando, o Marcelinho tá de olho. William despintado assim que ele gosta. Ela tá dançando, da Bahia tá de olho. Cuidado, se a Adriana fura olho. A menina que for mais no show vai ganhar o CD. Ela tá dançando, a Jairas dançando. Mulher, ela divertiu tudo. E lá atrás os homens olhando. Tá passando devagar, que meu fogo tá ganhando. Tá ganhando isso, tá ganhando. Escura esse telão, escura esse telão, escura esse telão, vai. Deixa nos guris esse telão, vai. Sigo meu pai, não. Creu, creu. Tel, tel, tel. Creu, é morena, creu. Creu, creu, creu, creu, creu, creu. Deixa só na manha aí, babá. Vai caindo, agora pode levantar. Nosso médico, nosso médico! Por isso que eu tô falando francês. Quando ele vem comemorar o aniversário do Fabrício, ele só sai de manhã daqui, direto pro trabalho. Feliz, nessa vida você. Oi! Samba, samba, só arruma e fica linda. Meu motor a Juan! O Vitor! E o Carlos também tá aí, ó! Ninguém segura! Ninguém segura a gente! Todo balança! Juan, Carlos e o Vitor! Não chama a gente, bota pra quebrar! Ninguém segura a gente! Na cuica, chora e passa, todo, todo balança! Do lado pro outro, pra trás e pra frente! Lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê. Vai em casa! Lê, lê, lê, lê, lê. Na cama! Lê, lê, lê, lê, lê. Tirando a roupa toda! Esse calor! Lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê. Na cama, lelelelele, tirando a roupa toda. Lelelelele, na cama, lelelelele, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, tirando, lá em casa, lelelelele, na cama, lelelelele, tirando a roupa toda. Vamos ao seguinte: quem gosta de pagode gosta dessa aqui, porque fala com a gente. Fala na história da gente. O papo é o seguinte, se liga na música aí, ó. Eu vivia isolado no mundo. Quem sabe canta aí, vai. Quando eu era vagabundo, sem ter amor. Hoje em dia o Zé Pequeno dá valor. É. Eu me regenerei. Me regenerei, sou chefe de família. Da mulher que amei. E aí, Chico? Ah, eu vivia. Era o Paulo, não dava conta, mano. Isolado no mundo. Era muita pressão, meu irmão. quando eu era vagabundo. Engenheiro Paulo Bahia aqui comigo. Sem teu amor. Um abraço pra galera, Zayag. Hoje em dia, o Arlindo Cruz se regenerou. Eu me regenerei. Sou um chefe de família. Sou um chefe de família. Da mulher que amei. E o William, como é que é? Linda, linda, linda, linda. Linda como querubim. És formosa, cheirosa e vaidosa. A goza do meu jardim. E aí, William? Se tu fores na Portela, gente humilde, gente pobre, que traz o samba na veia. Chego da pedreira. Samba de gente. Ele e o Carequinha. Fala, Carequinha. E aí eu vivia. Um showman. Isolado no mundo. Bonito. E o Nenê da Didas? Quando eu era vagabundo. Live, live, live. Sem teu amor. Hoje em dia. Eu me regenerei. Sou um chefe de família. DJ Juninho. Sou um chefe de família. Da mulher que amei. Segura tudo agora! Segura tudo agora! Bora curtir assim, ó. No batidão, no batidão. Relembrando, relembrando. No Caribe, quase 6 da manhã. A gente faz assim pra relembrar, ó. Sequência pra curtir, pra relembrar e pra dançar agarradinho. Eu desaba o mundo sobre mim. Vou sussurrar no meu ouvido, filho. E agora vez, go! Ela se pôs ao sol, uma deusa eu vi. Aí, Tom, chega junto aí, rapidinho, maninho. Não consigo mais viver longe de ti. Não há pra nós. Não há um mundo feito pra nós. Assim, ó. Lilian. Alô, Nil. Você, o Zé Pequeno. Menina Dina também. Jogo frágil, eu sei. Ela me envolveu. Tá com o Nenê ali, ó. Agora eu tento ser que eu já fui. No jogo frágil. Meu parceiro Bruninho S.A. Que ela me envolveu. Ei, Bruninho! O que tá muito com os gordos, mano. E não há lugar pra nós. E não há mundo feito pra nós. Essa música que o cara ganha e agarra só no olho, meu irmão. Só no olho! Pelo menos em mim, não separe de mim esse amor sem fim. E ela tá, tio Serginho! Desce, entenda o erro, entenda o erro, entenda o erro em mim. Live, live, live. Como eu te amo, amor. Live. Você é um pedaço de mim. Não me deixe assim. Viver sem você. Amor é tão ruim. Que peço, entenda meu erro. Entenda meu erro. Entenda amor. Enfim. Bata um gosto de fruta. Deixa-te na minha boca. É muito bom. Ai, que coisa louca. Eu gostei daquele beijo. Cheio de desejo. Me senti tão envolvente. No teu corpo quente. Isso, aquele teu jeitinho. de fazer amor comigo. Meu produtor Daniel Cardoso. Foi muito bacana. Obrigado, Daniel, sempre com a gente, dando aquela força. Deitar na tua cama. Sempre ao nosso lado. Agora te ver sorrindo. Bicho, quem é pop, não tem esse par. Pode vir o que vier. Mas é legal demais fazer. Alô, Cazuzu! Mas é legal demais fazer. Bora, bebezinho! Bora, Bruninho! Mas é legal demais fazer amor contigo. Mas é legal demais fazer amor contigo. É legal fazer amor contigo aqui no pop. Eu te quero. Reta final, galera. Eternamente. Deixar aqui no nosso telão. A próxima segunda-feira no Bob. Está cansada de saber. É a noite do Vral, segunda-feira que vem. Que eu te amo. MCMM. É tão grande. E sexta-feira em Barca Arena. Minha paixão. Noite das patroas, minhas rainhas. Desejo de te amar. Não me canso de falar que eu te quero. Que eu te quero. Nossa saideira, nossa última. Baby, juro, te amo demais. Meu parceiro Diego da Pedreira, valeu. Bora, meu médico, doutor Creyson. Deixar tudo, brigar com o mundo, baby, baby. Para meu motor, alô! Seu amor. Alô, Carlos. Sonho provar seu sabor. Saideira! É o que mais quero, eu sou sincero. Louco! Sou louco por você. O Águia de Fogo. E aí, Beth? É tão grande. Ela e as meninas aí com a gente. Obrigadão de coração, viu? Segunda-feira estamos aqui de volta. Super Pop e MCMM. Aqui no Calibinho, segunda-feira. Não me canso de falar. Valeu, família Pop! Obrigado, meu Deus, por mais um show do Águia de Fogo Super Pop.